DJ Valmir. A minha intuição não falha, não é? Eita, parceira top! Grava isso aí, nego, grava. Tanta minha vida e boa sorte. O refrão mais cantado do Brasil, hein, cabaceira, comigo assim, grave. Vai! Vai, me deixa ter outra cama só pra você ter certeza. Vai, me troca, beijei outra boca só pra ver que eu sou a sonda. Só pra você ter certeza. Tira mil fotos aí, ó. Obrigado, gente, pelo carinho. Você vai meu coração. Comigo assim, ó. A minha intuição não falha. Não é que eu não tava errado. O beijo esfriou, a cama congelou. Se eu fui prioridade, eu deca, não sou. Sai da minha vida. Mais alto, pega mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, assim, gravinho, vem, vem, vem. Aê! Beijei outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa só pra você ter certeza. Vai, me troca. Beijei outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Na cama só pra você ter certeza. Eu sou o cara mais foda do planeta. Eu sou o cara mais foda do planeta. Tchau! Alô, Fábio Santos! Tamo junto, parceiro, é nóis! Cara diferenciado! Ronaldinho! Fábio Chefe!